Say hip hop flow. GG, casa trolho, mas ele é o seu. Já presta flow, chat, mano, deu o que é xeré. Say hip hop flow. I'm